8862, 84. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará, 6284. Sam 3305, voe para o Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, obrigado. Chame Recife, 12685. 2685, boa. 6-2-4-2-1-5-7-9. Autoridade, chama para o táxi. Samara, 6-2-4. Luciano 6202 é o controle, está autorizada a chegada à Mari, ajuste no 019, desça para 2000. Chegada à Mari, 019, até 2-1-2, possibilidade de bateria aqui, tá? Livre. Obrigado. número 6224 para o táxi com 82 a bordo, autonomia de 2 horas, alternando Salvador. Dois a bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. 87 a bordo, Índia Alfa, reportará ponto espera, 6224. Número 6224, ponto espera 1-0, ponto. 6224, linha decola da 1-0, vento 190 graus com 7 knots. A linha decola 1-0, 6224. Zero ao controle, desça para 2.000 pés com 1019 na chegada a Mari. livre. Decolar 2243, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, 6224, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oceaner 6224, decolado na Fuca. Oceano 224, controle, contato rápido. Ano 6212 em aproximação, reduz a checa trem, chame torre, 11895. 1895, oceano 6212, virado porra. Salvador, Oceania 6212, boa noite. Boa noite, 6212, é a parte de Campo Avista. Vai reportar avistando 6212, tá chovendo aí? Aqui não, no máximo a chuva é muito leve. Ok, obrigado. Pista seca ainda, né? Pista úmida. Sul, 900 pés, Oceania 6212. Gente, livre pouso na 1-0, vento 90 graus com 9 nós, altímetro no 0-8. Livre pouso na 1-0, Oceania 6.